As estiagens, os períodos de seca e sem chuvas, podem acabar com as nascentes, que são fontes de vida que geram rios, córregos e ribeirões. O aquecimento global causa desertificação e aumenta a temperatura da Terra. Desse jeito, as nascentes morrem e os rios deixam de existir. Sem nascentes, não há água para a população, para as plantas e animais. Sem nascente, não há vida. É por isso que precisamos defender a nossa água. É por isso que precisamos reflorestar. E para isso, fazemos as agroflorestas. A agrofloresta é um jeito de plantar alimentos, colher frutos e cuidar da natureza, tudo isso ao mesmo tempo. E tudo isso sem veneno. Agroflorestas ajudam na defesa das nascentes e protegem as reservas de água para que nunca seque. O reflorestamento contribui para diminuir os efeitos do aquecimento global. As temperaturas descem e as águas podem seguir o seu curso. Com agroflorestas é garantida a defesa da água, é garantida a defesa da vida. Agroflorestas salvam vidas, mas só tem um jeito de fazer tudo isso. Reflorestando. Preserve as águas. Preserve o meio ambiente. Refloreste. Uma campanha do Centro Sabiá.